Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao DGCast. Eu sou Alberto Chepe Oliveira. Vou fazer hoje aqui uma abertura rapidinho, porque o programa tá longo e tá muito bom. A gente foi até o lançamento do XDA RP. O XDA é o Interactive Designers Association, a Associação dos Designers de Interação. É um grupo mundial que se reúne localmente em cidades para discutir o design de interação, promover eventos, cursos, etc. E aqui em Ribeirão, o Alex Soares, o Silvio França, a Luana Mantovanini e a Gabriela Batarra se juntaram para começar as reuniões aí do XDA Capítulo de Ribeirão Preto, com o título de Design de Interação no Interior. E o DGCast estava lá, né? Eu fui convidado para participar da abertura do evento e o DGCast estava lá apoiando, estava lá em peso, fazendo cobertura na social media. Quem acompanha a gente lá no Instagram viu as fotos, viu alguns vídeos também, né, que a gente fez lá do evento. E, claro, não poderia deixar de ser, a gente gravou o evento na íntegra e traz aqui para você hoje no nosso episódio muito especial, o episódio de número 50 do DGCast. Eu até comentei isso lá no meio do programa, né? A gente sempre quis fazer, é sempre legal em números redondos fazer um programa diferente, assim, bacanudo, e não poderia ser mais especial do que estar lá acompanhando o lançamento desse grupo tão importante aqui para Ribeirão Preto e região, que é o XDA RP. Então, sem mais delongas, vou dar só um recadinho rápido aqui. Talvez você já tenha reparado que o nosso site, ele não é que ele tá fora do ar, mas a gente é muito chique, cara. A gente sofreu um ataque, é sério. A gente sofreu um ataque e o nosso site caiu. E quando voltou, a gente só tinha aqui o backup, por enquanto, tá, pessoal? De algum tempo atrás. Então, as últimas publicações não estão temporariamente fora do ar. Mas a gente já está correndo atrás disso. A gente tem um backup, sim, mais recente. A gente vai subir esse backup certinho nos próximos dias. Mas, por enquanto, então, tem um gap aí no nosso site que a gente vai corrigir isso em muito breve. Então, só não estranha, né? Se você está querendo ouvir os últimos episódios, né? Na verdade, são todos os episódios que foram lançados em 2018. Mas a gente tem tudo, backup certinho dos arquivos, dos textos, tá? Pode ficar tranquilo que já a gente sobe isso de novo lá no ar. E acompanha a gente nas redes sociais, né? Facebook, Twitter, Instagram, somos sempre o DGCast, @DGCast, você encontra a gente lá, nosso site www.dgcast.com.br, você acompanha os lançamentos, pode comentar lá, ampliar as discussões dos episódios e, claro, mandar pra gente um e-mail no dgcast@gmail.com. Bom, vamos ver então como é que foi lá o lançamento do XDA RP, vamos conferir, beleza? Valeu, galera, vamos ver como ficou. Boa noite, gente. Tudo bem? Tá super bonito hoje. A gente tá muitíssimo feliz. Eu e Augusto, a gente é da Imaginari. Para quem não conhece a Imaginari, a gente é uma escola de design, né, em todas as suas vertentes. A gente tem um tripé, que é o design, o marketing e o empreendedorismo. Então, além dos nossos cursos, né, da nossa grade de cursos e tal, a gente acha muitíssimo importante esse tipo de interação. Então, a gente sempre vai priorizar e promover encontros para a gente poder discutir coisas que têm que ser discutidas, né? E principalmente coisas que são muito discutidas lá fora, fora daqui, para mostrar que tem muita gente pensando, sim, sobre design, né? Sobre novidades, inovação, enfim, as coisas atuais do mercado, e às vezes elas só não se conectam. Então a gente quer ser um dos pontos de conexão, e a gente fica muito feliz quando a gente promove, quando a gente se junta com pessoas que estão falando a mesma língua que a gente, para promover eventos assim, e as pessoas comparecem, né? A gente tem empresas aqui que promovem esse tipo de discussão, que estão falando outra língua para empresas mais tradicionais, né? Estão mais atualizadas com o mercado. Provavelmente muitos de vocês também trabalham com isso e estão tentando fazer isso nas suas próprias empresas ou em outras empresas. E a gente quer sempre ser um espaço de discussão e de comunhão para poder melhorar o mercado, né? E para poder falar, olha, eu não preciso às vezes ir para São Paulo, eu não preciso só ir para São Paulo, né? Não é nem que não preciso, precisa sim, mas não só ir para fora daqui, só ir para fora do país, porque aqui a gente pode promover coisas, a gente pode fazer trabalhos legais, a gente pode continuar aprendendo e se elevando, né? Então a gente agradece muito que vocês estejam aqui. É, só complementando o que a Paula falou, pra mim, enquanto imaginário, é até uma satisfação, inclusive pessoal, porque é uma coisa que a gente sempre fala que, ah, mas Ribeirão, né, é difícil acontecer, é difícil buscar esse tipo de assunto que é realmente é vanguarda, assim, né? E ver todo mundo aqui, ver que tem gente aqui que manja disso, que gosta disso, que busca isso, é muito prazeroso, até pessoalmente, assim, por falar, pô, Ribeirão também tem, Ribeirão também acontece e tem essa galera toda. Então, mais uma vez, queria agradecer a todo mundo, agradecer a todos os participantes e vamos curtir. Boa noite. Bom, boa noite a todos, sou a Luana, sou designer de interface e usabilidade. Primeiramente, queria fazer agradecimentos especial ao Imaginari por conceder o espaço, né, fornecer esse espaço para a gente, pelo apoio também. Agradecimento ao Barão de Mauá, ao Sevna e ao DGCast pelo apoio, pela nossa conversa, bate-papo e compartilhar todas essas ideias. Agradecer também aos nossos participantes que cederam um pouquinho do seu tempo para passar o conhecimento, a experiência deles. E em especial a vocês que estão aqui dando início a tudo isso. É algo que a gente acredita bastante. Ribeirão tem um potencial muito grande de ter uma comunidade forte no design. Então, obrigado pela presença de todos. Oi, gente, eu sou a Gabriela, eu sou designer há 7 anos, mais ou menos. Comecei na área web, daí agora eu fui para interação, me especializei. E eu vou falar sobre a motivação, como nós começamos a pensar nessa ideia de XDA aqui em Ribeirão. Há anos estamos procurando eventos, assim, e é muito difícil de achar em Ribeirão. Tem a WHF que faz, a Imaginário que faz, mas a gente queria mais focado em interação. Então, nós fomos procurar para fora e vimos que, assim, a XDA tem vários lugares no Brasil, em Fortaleza, no Sul, em São Paulo, e nós pensamos assim, por que não aqui em Ribeirão? Porque não dá pra gente ficar se locomovendo pra lá, e porque o nosso mercado aqui também é diferente. Então, nós entramos em contato com o pessoal da XDA pra estar trazendo aqui. Acho que é importante aqui em Ribeirão, primeiro porque o mercado tecnológico aqui está crescendo muito, com a Superpark, com as startups crescendo, e também porque tem a comunidade de designer assim, é muito grande. Nós entramos em contato, nós temos amigos de designers assim, no geral, e tem que unir essa galera de alguma maneira, assim. Tá todo mundo muito separado, então é bem legal, e também porque o mercado do interior é diferente do mercado de capitais, tipo São Paulo. Então é legal a gente trocar essa experiência com o que está acontecendo aqui, né, nesse lugar. Por isso que nós decidimos, e espero que aqui seja abertura, mas que venha muitos outros também, que a gente pode se unir, depois entre em contato com a gente, pra gente fazer outros capítulos e falar sobre outros temas também, e não só designers, assim. O design funciona para outras pessoas, é muito além do que só designers, então todo mundo é muito bem-vindo, quem tem interesse pela área também, super bem-vindo. Isso aí. Boa noite, pessoal. Meu nome é Silvio, eu sou designer de produto também e venho trabalhando aqui na região como principalmente com startups. Lá no Supera, trabalho com o pessoal do Sevna Startups, do Founder Institute, sou mentor de desenvolvimento de produto lá também. E reencontrei o Alex, né, depois de bastante tempo, aqui, inclusive, nesse mesmo cantinho aqui, gravando o Imagina Café. E aí ele me falou, cara, a gente podia fazer alguma coisa relacionada ao XDA e tal. Falei, nossa, bacana. Quer dizer, eu não sabia dessa intenção dele. E ele não sabia que eu também tava com essa intenção, né? Inclusive, cadê o Arthur? O Arthur tá lá no fundo ali, ó. Que a gente... em novembro, né, Arthur? Lá no ISA, a gente... vendo as palestras lá, fala, cara, o XDA tá rolando um monte de coisa, e por que a gente não tem lá em Ribeirão, né? Aí a gente ficou naquela tal, mas depois o assunto foi morrendo, né, como acho que acontece muito, assim. E aí eu reencontrei o Alex já veio com essa ideia, falei, cara, então vamos agitar esse negócio, vamos fazer. Né? E assim, para quem não conhece, o XDA, ele é uma associação de designers de interação, né? Que assim, agrupa por volta de 100 mil profissionais pelo mundo todo. em mais de 200 grupos locais. É, então, esse vai ser mais um dos grupos locais que a gente vai começar a trabalhar e começar a se organizar para realizar eventos como esse, outros modelos, né, que inclusive pode vir de demanda de vocês mesmos. É, a ideia é que não seja um movimento tipo de 4 pessoas se organizando para executar eventos, mas que todo mundo possa se envolver, né, e levar o carimbo do XDA, mesmo que a gente não esteja tão dentro do evento que vocês provavelmente vão estar organizando, né? Acho que a ideia do XDA é justamente movimentar a nossa comunidade e torná-la relevante na região. A gente sabe de grupos que existem na região, em Araraquara, São Carlos, em Campinas, mas que não estão tão ativos, né? Acho que assim, a gente precisa de consistência para ganhar relevância, né? Então, esse vai ser o primeiro. A gente espera que não... Nosso objetivo é que não seja o único, né? Que a gente realize mais e que vocês também contribuam, né? Então, acho que era isso, recado. Boa noite a todos. Muito obrigado mesmo pela presença de todo mundo que está aqui. Eu acho que é isso que a gente quer. A gente busca mesmo que tenha uma comunidade e a gente fica muito contente pelo interesse de todos que estão aqui hoje. Meu nome é Alex. Eu sou designer lá na ShopPub. A gente trabalha com uma plataforma de e-commerce lá. A gente atende vários tipos de clientes, desde calçado, cosmético, enfim, de todas as áreas possíveis aí. Eu tenho experiência de design, de embalagem, gráfico. Agora a gente está mais focado no digital. Acho que só não passei pelo de sobrancelha ainda, mas pelo resto já uma boa caminhada. E aí eu vou apresentar agora para vocês os nossos convidados, o Alberto, que lá da Barão de Mauá, ele é coordenador lá do curso de pós-graduação de design em interfaces digitais. Obrigado, Alberto, por estar comparecendo aqui. O Renato, que é o designer atuante aí, que a gente trouxe ele também, ele é designer lá na iClinic, e ele ficou muito contente pelo convite, a gente ficou mais contente ainda porque ele gostou, e obrigado aí por estar comparecendo também, o Renato. E o Thiago, ele é um dos diretores lá da Evolua, trabalha com produtos digitais também, e ele é uma das pessoas que não é designer, mas trabalha com designers, né? Então ele é outro viés, e também recruta pessoas para trabalhar com ele e tudo mais. Logo eles vão contar um pouquinho mais da experiência deles aqui. Então, obrigado também, Thiago, por ter comparecido. E acho que é isso, a gente pode estar começando o nosso papo. Fique à vontade para sentar. Pode ficar à vontade. Vou achar um cantinho para mim aqui. Vamos ver se esse fio não vai derrubar algum, né? E a gente vai começar o nosso bate-papo aqui. Que é interessante, a qualquer momento, qualquer um de vocês pode parar e interagir com a gente também, com algum tipo de argumento ou pergunta, que o pessoal está aqui também para responder a vocês também, não só a gente. A gente quer realmente que isso se torne um evento interativo, e não que só vocês escutem e fica só... interativo. E não fique só uma mão só, fica mão dupla, né? Somos todos designers de interação, né? Exato, eu acho que nada mais justo que ser um evento interativo. Todo mundo aqui é designer? Acho que todo mundo, né? Aqui é designer? Só você que não, cara. Eu tô me sentindo um bicão aqui. Primeiramente, a gente queria começar o debate aí, vocês falando um pouquinho da experiência com vocês com design de interação, né? Acho que a gente pode começar aqui com o Alberto e seguindo até o Thiago ali. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Meu nome é Alberto GP Oliveira. Eu sou professor aqui na Barão de Mauá, no curso de design gráfico, entre outros, né? E também, como o Alex falou, a gente começou agora, em 2018, com muita alegria, muita felicidade, o curso de pós-graduação em design gráfico e interfaces digitais, que... justamente também no mesmo sentido do XDA Ribeirão Preto, busca preencher essa lacuna que a gente sente aí no mercado aqui da nossa região por profissionais trabalhando com o design digital. Eu coloco isso de uma forma mais ampla, né, porque a gente pensa em experiência de usuário, design de interface, desenvolvimento de sistemas, enfim. Então, a gente começou agora esse curso. Eu não sou designer, eu esqueci de levantar a mão, né? Eu não sou designer, eu estou designer, né? Mas eu não sou designer. Eu sou formado em imagem e som, na verdade, pela Universidade Federal de São Carlos, onde eu também fiz o mestrado. E no mestrado eu pesquisei a produção de materiais de vídeos para dispositivos móveis, né? Foi meu primeiro contato mais próximo com a mobilidade. E de alguma forma ali, sem sequer tocar nesse termo, a gente estava avaliando também a experiência, né? A produção, o desenvolvimento, o design desse produto, né? Enquanto um produto educacional e tal, audiovisual, mas também qual que era a sua eficácia, a sua eficiência em relação aos processos de aprendizagem aos quais eles se destinavam, né? Então, foi aí que eu comecei a trabalhar com mobilidade. Aí, eu trabalhei muito tempo assim, com mercado audiovisual, fui editor de vídeo, né? Trabalhei com televisão, trabalhei depois também em emissoras, em uma emissora, na verdade, de TV aberta, né? Aqui na região, em São Carlos, na verdade, né? Onde eu morei por muito tempo. E foi quando eu fiquei sabendo de uma vaga para dar aula aqui no curso de jogos digitais, na verdade, da Barão de Mauá, onde eu atuo até hoje, na minha área, né, de produção audiovisual. Mas aí, como ninguém nunca contrata alguém para fazer só uma coisinha, né, sempre tem que ter alguma outra coisa, eu peguei algumas disciplinas no curso de design também, né, coisas que eu dominava ali por trabalhar com vídeo, né, então, tratamento de imagens, animação, né, multimídia e tal. E foi quando, dando aula para estudantes de design, que vinham perguntar: ah, professor, quando eu imprimir isso aqui vai dar certo? Eu falava: não sei, não faço ideia, porque eu sempre trabalhei com digital, sempre trabalhei em mídias eletrônicas, né? Então, como, vai ser essa sombra que vai ficar boa? Não sei, cara. Pergunta pro Glauco, eu falava, pergunta pro Nabas, né? Que são outros professores, colegas nossos, e porque eu não sei dizer. E aí eu senti essa necessidade de ir estudar design, né? Até por estar atuando ali no curso, eu precisaria me atualizar. Então comecei a estudar design por conta, e aí, acho que como muitos de nós aqui, me apaixonei, né? Acabei gostando muito. Hoje, atualmente, eu estou trabalhando com design editorial. Então acabei focando um pouco mais nessa área, mas não deixei, né, nunca de trabalhar com digital. Eu trabalho com tecnologias em educação desde 2004, né, até hoje. Então, de alguma forma, também a gente está pensando ali em experiência de uso, né, usabilidade dos sistemas e tal. A gente trabalha com isso, inclusive, né, tô com um colega aqui, o Alisson, né, que trabalha comigo também nessa área. Tudo bem, Alisson? E que é o nosso editor também, né? O milagroso editor do DGCast. Vale lembrar, Alberto, que o Alberto não tá com fone porque ele não quer ouvir vocês. É verdade, A gente tá gravando também o DGCast simultâneo aqui. É verdade, eu não sou louco, pelo menos não por causa do fone, né? Mas é que a gente tá gravando um episódio do DGCast, que é o gancho até com a próxima fala. Uma das formas que eu achei para estudar design foi começar a produzir conteúdo sobre design. Foi então em 2013, já lá dando aula na Barão, que a gente criou o DGCast, né, que é um podcast sobre design gráfico, do ponto de vista de quem está no interior, né, então tudo a ver também com XDA, RP, e o DGCast então, é uma iniciativa minha com estudantes, né, do curso de design gráfico, e a gente produz podcast. Não sei se alguém não sabe o que é um podcast, mas é um conteúdo em áudio, né, veiculado em forma de episódios via internet, e a gente tem aí já mais de 50 programas publicados, inclusive esse é o número 50, mas a gente fez mais de 50 porque alguns não tem número, né, alguns são tipo extra assim. Então esse é o episódio 50, e a gente sempre falou, né, Tatiana da equipe, Murilo da equipe tá aqui também, né, Murilo, se mostra aí, nosso social media, né? E a gente sempre falava que quando chegasse os 50, a gente queria fazer um programa especial. E putz, deu muito certo, né, cara? Olha só, casou, é o 50. Esse é o 50, é um programa mais que especial. A gente está muito feliz de estar aqui enquanto DGCast, eu enquanto pessoa, enquanto Barão, porque eu acho que Ribeirão estava precisando de um movimento como esse, né, as pessoas se juntarem para pensar design, discutir design, enfim, né, fazer movimentar isso, que a gente, designer é muito mimimi, né, vamos falar a verdade, ai, o seu Comic Sans, ai, que fachada ridícula, ai, eu faria melhor o seu logo, mas a gente não se junta para construir, né, então a gente está fazendo aqui justamente isso, né. Sempre um problema externo, né. Sempre a gente quer culpar o outro, e aí aqui a gente tem essa missão, então, né, de vencer essa barreira. Agradecer também a Letícia, que está aqui, da nossa equipe, que também faz parte da equipe só de redação. Só não xinga o pessoal do DGCast, social media. São em peso aqui. E vai dar treta, né? Mas enfim, então, acho que assim, por cima, é isso, né? Ah, a minha relação mais com o design de interação, né? Lá dentro da Barão, desde 2013 também, eu venho orientando pesquisas de iniciação científica ligados à experiência de uso e desenvolvimento de aplicativos para sistemas móveis, né? Inclusive, o Felipe veio, Fabrício? Não veio, né? O Felipe estudou junto comigo, isso foi um excelente pesquisador, né? A Camila, que está aqui também hoje, atualmente está estudando também esse tema, a gente vai trabalhar aí com a questão dos bots e tal, bem legal. E aí, então, tem essa pegada aí de trabalhar com o design de interação nesses contextos. Vou passar a bola aqui para o pessoal falar, depois a gente continua a conversa. Bom, eu sou o Renato. Eu tenho formação em design gráfico pela Unifran e a minha experiência começou mais no impresso mesmo, às vezes até um pouco antes, começou vendendo o desenho do Dragon Ball para os amigos na escola, né? Tamo junto, cara. Né? Que você pega a paixão pelo desenho e vai refazendo, vai só copiando, né? Põe uma... E não só pelo design gráfico, mas pelo design de produto. Pegar a tampa de Tupperware meio fosca, branca da mãe e colocar uma lâmpada por baixo para copiar mais rápido, né? E aumentar a produção. É, fazer uma mesa de luz improvisada. Na faculdade também é a mesma coisa, aí já com uma mesa de luz paga pela própria venda de... Não pode escutar o professor de faculdade. Venda de trabalhos, né? Oh, pros amigos. Nossa! O professor não pode escutar isso. A gente sabe, cara. A gente sabe. E passando por agência, né? Eu comecei em gráfica também. Então, assim, eu tive uma experiência bem legal de arte finalista. E aí, como era uma gráfica pequena, cidade pequena, 40 mil habitantes, né? Quando eu cansava de ficar olhando pro computador, ia lá revelar uma chapa, fazer um acabamento, furar uns cadernos, fazer uns furos, encadernar coisa. Então, assim, eu sempre tive esse prazer também de trabalhar com as mãos, de fazer uma coisa mais manual. Depois de passar por gráfica, fui para o que tem aqui no interior, que é a agência. Geralmente, acho que esse é o caminho mais comum que os designers passam por aqui, que é ir para a agência de publicidade, lidar com publicitários, que é sempre uma tarefa difícil, complicada para a gente, né? Que a gente está acostumado a não vamos ver os conceitos e o publicitário, não, eu quero vender, ganhar dinheiro e ir para minha festa. O pessoal do atendimento vai ficar triste com você aí, cara. E aí, assim, quem pode culpá-los, né? Quem pode culpá-los? Quem tá certo e quem tá errado? Exato. É. Tá todo mundo certo e tá todo mundo errado aí. Você resumiu o Brasil agora. Mas é legal ter que lidar com esse pessoal e quebrar esses paradigmas que a gente tem, esses dogmas do designer gráfico acadêmico, que é a gente tem que pensar, ah, nossa, o conceito... Tem que estar certinho e bonitinho. Que designer aqui que nunca inventou um conceito depois do trabalho feito, né? Tipo, vamos ser sinceros aí que contas precisam ser pagas. O retroplanejamento, né? Então... Pesquisa persona depois. Pesquisa persona depois. Tipo, a gente vai escorregando aí, catando cavaco nessa... O que vale é o Behance, né? O que vale é o Behance. Mas é legal isso mesmo, de tipo, essas experiências também que eu tive. Já passei também pelo momento de vou fazer design para ser bonito, sabe? E tipo, é um momento que, pô, você fala, peraí, é um momento de maturidade, né? Tipo, no momento que você para de ver que, pera, o design não precisa ser necessariamente bonito, ele tem que atender alguma coisa, ele tem que melhorar a vida de alguém. E aí, esse é o momento que eu tô, acho que é esse, né? Gosto de pensar que estou assim hoje, né? Sempre pensando no sucesso do usuário, no sucesso do negócio, né? Como a gente tá aqui no XDA ou Interaction Design, tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. É, eu tava pensando, como me falaram no e-mail que eu não preciso ser direto, eu posso falar quanto eu quiser. Então eu vou dar uma estendidinha aqui. Vai ficar umas duas horas. Porque eu tava tomando banho, você sabe quando você tá tomando banho, você vai pensando nas coisas. Eu tava pensando, peraí, qual que é o escopo de interação aqui, sim, que a gente tá falando, né? Porque a gente tem essa... O buzzword Interaction Design é muito digital, né? Mas o que eu acho legal do design, pelo menos na metodologia, no aprendizado que eu tive, pelo menos a experiência que eu tive na faculdade, a interação não precisa ser só digital, não precisa ser um site, não precisa ser só um aplicativo. A interação uma pessoa interage com um livro. Você só não vai conseguir fazer tão assim responsivo no sentido de ele abrir e dar uma resposta diferente para ele, sabe? Dependendo do que ele fizer. Na verdade, agora eu acabei de lembrar, tem um livro que é assim, tem alguns livros de jogos que são assim, livros de RPG, que ele fala, se você quiser entrar na porta tal, vá para a página 15. Se você... Sim. Sim. Continuar no corredor, vai para a página 20. Só não é eletrônico, né? Só não é interativo, né? Mas ele é interativo, né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que o design de interação no interior sempre esteve presente, sempre será presente e sempre terá espaço para isso. Mas talvez puxando um pouco para o digital, também acho que isso sempre esteve presente, porque a gente já passou muito por fazer sites pro dono da padaria, fazer Facebook hoje, mídias sociais, todo mundo tem mídia social hoje, todo mundo tem que ter. Bom, talvez nem todo mundo tem que ter, mas tipo, todo mundo busca mídia social hoje, fazer um marketing, fazer coisa, e isso eu acho que é um design de interação também, porque você vai ter o feedback de isso aqui tá convertendo, não tá convertendo, as pessoas estão clicando no meu banner, no meu post, que tem um botão lá, que na verdade não é um botão, é só uma imagem, mas conta do mesmo jeito, porque vai levar ele para algum lugar. Então, assim, eu acho que nesse sentido, o design de interação no interior sempre existiu, vai continuar existindo. A gente só precisa ver qual é o perfil, qual é a diferença de perfil entre os nossos clientes aqui do interior, se existe, com os clientes de uma capital, por exemplo, talvez. Eu acho que essa é a única diferença que a gente tem no perfil, se ele está mais disposto ou se ele está mais consciente do valor que um designer pode agregar ao produto ou serviço dele. Sim, uma questão mais cultural mesmo. Sim, né? Concordo. O problema é que são pessoas, né? Os usuários são pessoas, né? Tem então, pessoas estão em todos os lugares, né? Então, e eu me vi muito nisso que você falou, que eu também comecei minha vida profissional desenhando móveis. Então, quer dizer, quando eu migrei para o digital, ficou aquela lacuna, né? Eu falei, o que eu vou oferecer no background de alguém que desenhou móveis para o mundo digital, né? O usuário. Né? Eu testava, fazia protótipo, enfim, né? E no nosso... O Thiago já conhece há algum tempo, né? Principalmente trabalhando com um ambiente de inovação e desenvolvimento de produto e persona, você não pode mais brincar, né? Fica à vontade, Thiago. Valeu. Bom, eu venho da área de gestão, né? Sou administrador e sempre estudei gestão. E meu contato com design de interação e com design como um todo começa em 2013, quando eu começo a fundar uma startup. Eu vinha fazer a parte de desenvolvimento de negócio e eu tinha um sócio que era de tecnologia e que já tinha desenvolvido software e tal. Então eu fiquei com a parte marketing e negócios e ele com a parte de desenvolvimento de software. Só que ele era de uma geração que era do software raiz, né? Não tinha negócio de luzinha, botãozinho, usuário que se vire, né? Ele tinha estudo um pouco que ele aprende a usar, né? Então, taca menu no usuário, né? Porra, não tá, sabe? Se o cara tiver um pouquinho de dedicação, ele aprende a usar o software. Então, e eu aprendi a dar valor no trabalho do design. Foi intuitivamente, foi um processo. Nós começamos a colocar esse software na mão dos usuários, não obtínhamos a resposta que nós esperávamos, eles não passaram a não usar, não estavam usando, a gente não estava tendo a conversão que nós gostaríamos. E eu não sabia nem dar um nome pra isso. Eu lembro de ter reuniões com ele que a única coisa que eu sabia falar é, cara, tá errado. Sabe, eu não sei, tá errado. Não, que é um bom começo já. Tipo, eu comecei pela dor, entendeu? E foi a dor que foi me levando a descobrir o problema e gerar o processo de aprendizado. E foi nesse processo todo de discussão, de educação, de tentar entender o que estava acontecendo, foi quando eu conheci o Silvio e quando a gente começou a desenvolver os primeiros projetos. Depois dessa startup, hoje eu sou diretor de uma empresa que basicamente trabalha com isso, né? Nós produzimos mídias digitais para a educação. Então, eu produzo o enxoval todo, né? Desde do marketing para vender, né? Então, desde lá da arte para comunicar o que a gente está fazendo, até para o aluno ali, a mídia final, e diversos tipos de mídia, né? Então, a gente trabalha de vídeo, animação, tem uma variedade de mídias muito grande que a gente está operando hoje. Inclusive eu tenho vaga lá constante para designers, tá? É o momento, galera. Depois eu queria deixar deixa cartão. Meu e-mail aí, porque nós estamos com um processo seletivo aberto e tá difícil de achar. E eu acho que nós não vamos ter nunca problema no mercado. Duas coisas que foi falado aqui que me chamam a atenção. Eu não vejo, sinceramente, eu trabalhei em São Paulo antes, eu sou do interior. Trabalhei em São Paulo, voltei para cá. E eu vejo que as diferenças são pontuais. Assim, não, eu não trataria como a diferença entre interior e capital. É que lá tem uma concentração maior de empresas mais maduras, né? Tem uma concentração maior de profissionais mais maduros. Mas aqui também você vai encontrar profissionais maduros, também vai encontrar negócios maduros, vai encontrar oportunidades também. Eu acho que muda só a proporção. Sabe, lá tem uma concentração maior pelo tamanho, mas aqui eu acho que também tem empresa muito boa, tem gente muito boa, e onde tem espaço para crescer, né? Então a gente tem oportunidade aqui no interior. O interior acho que acaba sendo pra gente, como designer, mais rico até, né? Porque você tem uma série de possibilidades abertas e que ainda não foram exploradas. Uma série de... A gente vendo a realidade das startups acontecendo, o pessoal chega sem noção nenhuma do que é a experiência do usuário e eles necessitam muito disso, né? Até um papo que a gente tava tendo um pouquinho antes aí com o Fabrício, é que a gente não vê muita diferença até em aplicações, né, Thiago? Tipo, metodologias que são usadas em São Paulo ou no resto do mundo, como o Fabrício falou, são usadas aqui também, né? Quer dizer, basta a gente correr atrás e usar, né? Com certeza, com certeza. E falando um pouco ainda do mercado de Ribeirão, a gente tem um mercado muito rico dentro da publicidade, né, aqui em Ribeirão, né? A gente tem grandes agências de anos e anos trabalhando aqui em Ribeirão, atendendo seus clientes. E como vocês veem, não só as agências, mas as empresas em si, lidando agora com design de interação, que por muitos ali ainda é algo novo, né? Como vocês veem isso no mercado? Acho que pode começar pelo Renato, já até falou um pouquinho disso, mas acho que você pode complementar e depois a gente vai passando para os outros dois convidados. Tá. Eu vejo que está começando a vir essa preocupação, né? Principalmente porque chegou um momento que não tem mais como ignorar esse buzzword que virou o design de interação. Então, tipo, o mundo inteiro está começando a perceber isso. E é legal porque eu não sei se é global isso, talvez seja global. Eu vi algumas pesquisas, o pessoal está começando a se preocupar mais, porque assim, não existe mais uma diferença tecnológica, não existe mais tanto uma disparidade tecnológica para entregar o valor, não existe mais uma diferença em processos, porque hoje tá muito fácil obter essas informações, tá muito fácil de você aprender como o Spotify trabalha e trabalhar como ele. Então o pessoal tá trazendo esses processos porque o importante é você fazer a sua solução de acordo com a necessidade do usuário mesmo. Então assim, o que vai te trazer o sucesso é realmente se encontrar esse processo que te ajuda e gerar e mapear as necessidades e gerar uma resposta específica para aquele segmento que você quer entregar valor. Então, tipo, eu acho que não é só aqui no interior que isso está acontecendo. Sim. Eu acho que é, tipo, no mundo inteiro mesmo. No mundo inteiro. E teve até uma pesquisa muito legal do Instituto de Design, do DMI, que chama, Design Management Institute. Gastou agora. Hein? Gastei. O Massachusetts Institute of Technology, mentira. Que eles fizeram uma pesquisa, usaram aqueles índices P&I, aquelas das 500 companies com ações mais caras. E aí eles montaram um set de coisas, um set de estatísticas lá para saber, ó, essa aqui tá realmente usando o design como estratégia. Você tem alguns degraus como, por exemplo, tipo, estratégia, o design é só estética, começa a ser incorporado o design, e o design é usado como estratégia para entregar valor, para entregar benefício para a empresa mesmo. Sim. Né? E aí essas empresas que tem entre Apple, Coca-Cola e tal, eles fizeram uma comparação entre valores de ação e, tipo, mostrou lá que era 200% a mais o valor de cada ação comparativamente do que as que não se preocupavam. E isso é um estudo de, se eu não me engano, 2015, sabe? Então é muito novo ainda, não só no interior. Não só. E aí, por estarmos no interior também, demora um pouco mais para chegar o sinal da TV aí, né? Você comentou até a questão, né, de os números mostram, né? A gente foi num evento recentemente no Property Arena e uma das pessoas que deu o workshop de métricas falou: métricas é sexy, né? Então, os números provam que aquilo tá realmente funcionando. Eu acho que isso também chama a atenção das agências ou das empresas também adotarem essa nova maneira de se pensar, né? Que não é nova também. É que fica mais fácil você mostrar pro CEO da sua empresa, com certeza, né? Pros investidores: olha, eu aumentei em 200% sua receita aqui. Você quer continuar fazendo cascata ou vamos fazer um design aí? Vamos fazer um mapa de empatia, vamos ver o que nosso usuário está querendo. Exato, concordo. Alberto? Eu não tenho muito a acrescentar, além do que o Renato falou, até porque eu não estou muito envolvido nesse mercado publicitário de agências e tal. Do meu ponto de vista, do pouco que eu tenho acesso e vejo, acho que é isso aí, né? O pessoal tá entrando nessa porque virou buzzword, você precisa falar disso, você precisa desenvolver um sistema que seja responsivo e tal, né? Alguns anos atrás, ser responsivo era diferencial, né? Hoje em dia é obrigatório, né? Assim, se não for responsivo, esquece, assim, tipo, o que você tá fazendo, né? Na verdade é isso. E as grandes empresas, as grandes agências já perceberam isso e estão aos poucos absorvendo essas práticas, tanto como metodologias como resultados também nas suas atividades e consequentemente nos produtos que elas entregam. Porém, quando você vê os resultados prontos, aí aqui também, né, por favor, deixa eu expor meu lado mimimi, você vê produtos que não foram pensados de uma forma orgânica, desde o início, entre o design visual, a experiência de uso, usabilidade e a função que aquilo realmente vai ter. Então, às vezes, você entra num site, sabe, de, sei lá, nem vou dar exemplo aqui para não correr o risco de ser antiético, mas que você fala: cara, como assim? Tipo, acabou de fazer em 2017 esse site, e se você dá esse problema de responsividade ou de, sei lá, campo de usuário com todas a tipografia, com tudo em letra maiúscula. Cara, como assim? O usuário é nitidamente minúsculo, sabe? Assim, não vai inventar nessa hora. Não é aqui que você tem que inventar. Ou então, a gente reclamando que precisa preencher notícia no site, e aí, putz, mas eu tenho que fazer um título de 30 caracteres, senão não cabe na minha home. E, putz, mas ninguém pensou em perguntar pra vocês mais ou menos quantos caracteres vocês têm em média nos títulos? Não, ninguém perguntou, só veio assim de cima pra baixo que a gente aconteceu. Teria que fazer. Ou seja, a coisa não foi feita pensando em quem vai usar, para quem vai visualizar, né? Então, tudo bem você ver lá cores, né? Cores audaciosas, né? Do flat design, aquele verde, nem sei descrever esse verde, mas enfim. Neon, né? Laranja cenoura, né? Coisas assim. Mas, né, a funcionalidade mesmo acaba não vingando. Por outro lado, eu vejo dentro de empresas os setores de tecnologia também começando a absorver algumas questões dos processos de design, e isso é lindo, é maravilhoso, e mas ainda um pouco engatinhante e um pouco, não é nem tímido, mas espalhafatoso, né? Porque, assim, são geralmente, aqui estou correndo o risco de ser impreciso, porque estou generalizando, mas geralmente as pessoas que trabalham com tecnologia, elas não são tão abertas ao cinza como geralmente nós que trabalhamos com comunicação somos, com todo o respeito, viu? Mas vocês são geralmente mais binários, assim, preto no branco, 0 e 1, e porque a profissão de vocês leva a uma lógica, e é maravilhosa essa lógica, né? Pra muitos casos ela resolve grande parte dos problemas. Rodou, funcionou, acabou. É, perfeito. É isso que precisava fazer, né? E às vezes ao incorporar esses processos que são mais cinzas, ou seja, são mais meio termo, não tem uma resposta definitiva, você precisa avaliar cada caso, às vezes isso gera algumas dificuldades no lidar, eu acho, né? Nem tanto no resultado, mas nos processos. Assim, e novamente eu falo pela minha experiência, né? Tenho contato com o setor de tecnologia e muitas vezes a nossa visão ela é assim, subestimada, porque tipo, cara, você não entende nada de sistemas. Eu falo, não falo, né? Mas assim, mas eu entendo de quem tá usando esse sistema e eu quero trazer isso pra gente pensar junto e isso. Chegar num resultado final que a gente consiga fazer algo que funcione sistematicamente, que o banco de dados não seja complexo de atualizar, que etc, que quando atualizar a versão você precisa fazer 1000 patches, mas que a pessoa, ou as pessoas que estão utilizando isso, elas têm a vida facilitada, não precisa ficar fazendo 30 cliques para chegar num lugar que poderia chegar com 2 ou 1, né? Então eu encontro um pouco dessa dificuldade, às vezes, em lidar, mas como eu falei, é uma visão bastante limitada. Eu vejo esse processo, a gente tem que ir fazendo isso aos poucos, o design, né, os processos, metodologias, né, os procedimentos de design, ir penetrando nos âmbitos onde hoje a gente não está, no negócios, nos negócios, na tecnologia, enfim, né, em gestão até, e também saber absorver as visões, né? Acho que você falou, às vezes a gente fica querendo o bonito, né, vendo tudo, e às vezes o bonito não é o melhor para aquele produto. É o que difere arte de design, né? Um tem que ser funcional, o outro pode ser interpretação sua, mas o design tem que ser funcional. Então, assim, saber também dar o braço a torcer, né? A gente é bastante orgulhoso, né? A gente, sim, não, porque a gente tava conversando no programa, não, eu estudei isso aqui, né? As cores, a tipografia, o grid, né? O espaçamento. E o ego, né? O ego aparece nessas horas. Cara, não, se você não fizer isso, você tá jogando no lixo o meu trabalho. E às vezes, cara, sabe? Tipo, basta o teste de usuário pra você derrubar qualquer ego. Exato. Né? Joga o produto na mão do usuário que aí você descobre, né? Dentro desse sistema colaborativo, a única pessoa que não deve estar lá é o ego, né? Thiago, na tua realidade ali, você consegue trazer métricas, entender o usuário para a construção de novos produtos? A empresa é aberta a isso? Como que você trata isso lá dentro? Então, ouvindo vocês falarem, aí eu tava pensando aqui, né? Recentemente eu tive uma conversa como a gestão nos negócios, pensando de uma maneira mais ampla, né? Como é que a gestão nos negócios estão mudando, né? Antes era... A gente teve a era dos engenheiros assumindo a gestão, né? Então começaram lá o estudo dos administradores, depois veio os engenheiros assumindo, porque era algo muito lógico, processo, né? Orientado a processo. E eu acho que tem uma tendência, eu acho que nós estamos vivendo uma fase de transição, eu acho que a posição de vocês é excelente, porque nós estamos falando que é um momento de humanizar, né, as empresas. É um momento onde as empresas vão se aproximar dos clientes cada vez mais. E o nível de exigência está ficando muito alto, né? Então o nível de competitividade entre os negócios, o volume de dados e informações que cada um de nós somos expostos todos os dias, isso gera um desafio muito grande para a empresa. Então, assim, não é mais do ponto de vista, falando do ponto de vista de gestor de negócio, hoje é muito mais difícil achar o cliente, é mais difícil me comunicar com o cliente, ganhar a atenção do cliente, passar minha mensagem para o cliente, né? Hoje tem eu concorro com outros usuários que são geradores de conteúdo. Então, assim, você tem lá um cara com 5 mil seguidores competindo com um espaço com uma Unilever produtora que está enfiando milhões em mídia, sabe? Então, isso vai exigir um trabalho cada vez mais inteligente. E entra o papel do designer aí, sabe? Então, eu vejo o designer na comunicação, eu vejo o designer na tecnologia, no produto, no processo de venda, sabe? Outro dia eu tava brincando, tá virando buzzword a questão do design, né? Aí, tipo, eu vi design de vendas, design de... Falei, caralho, né? Assim, tipo, entrou em tudo mesmo. É o mais famoso. Design é projeto, né, cara? Pode ser em qualquer área, né? E eu acho que o momento, nós estamos vivendo a transição. Eu acho que, pra mim, a questão de momento é esse. E falando do ponto de vista da minha realidade, é uma empresa de tecnologia. E assim como várias empresas, eu li uma pesquisa de Gartner, que uma projeção para os próximos anos, ainda a gente tem bilhões e bilhões de dólares para serem investidos na transição do software local para o cloud, né, para a nuvem. Só aí já vai exigir uma demanda gigante, né? Então já tem uma oportunidade gigante. E eu estou vivendo esse momento. Nós temos uma base de usuários ativos, a gente deve estar lá 200 mil alunos, mais ou menos, hoje ativo. São 1.500 pontos de venda e roda local. Eu tenho uma plataforma que precisa instalar ainda local, nós estamos com o desafio de converter isso cloud. E eu vejo cada vez mais essa discussão entrando dentro da empresa. Então, nós também tínhamos lá o software raiz, né? Então, chegava, era listona de funcionalidade lá, o cara tinha que ler, né? Mas tá em ordem alfabética, viu? Não se preocupe, não. Entendeu? Mas, pô, isso é o X, né? Exatamente. E hoje eu vejo os programadores, a equipe de dev, a gente já começando. O Silvio fez um trabalho lá da primeira... A nossa primeira Sprint Design, né? Design Sprint? Design Sprint. Você é usuário, o que servir pra você, tá bom. Ótima resposta. E a primeira Design Sprint, e com base nela nós desenvolvemos uma interface muito bacana. Então eu vejo isso começando a entregar valor e o resultado começando a aparecer para o investidor, para os acionistas, e o capital ele busca maximização de retorno, né? Então, se ele associar o retorno a esse trabalho que é o que está acontecendo, pelo que o Renato falou dos números lá, com certeza isso vai gerar cada vez mais espaço para vocês. Isso é legal que o Thiago falou, principalmente a visão dele de enxergar o design em várias áreas. Isso eu sinto na pele também com outros clientes, que eu chego para desenvolver um produto, o cara já quer que eu ajude o atendimento, já quer que eu ajude uma série de pontos que ele percebeu que o design pode ser útil. Então é só a mesma questão de você fazer um bom trabalho, mostrar o serviço, que aí você não precisa fazer muito esforço, você não precisa fazer publicidade, eu faço isso, faço aquilo, o cara vai perceber, né? Isso é maravilhoso, né, Silvio? É uma experiência muito legal, né? Você poder entender o processo de trabalho de uma equipe que não é a sua área de expertise e poder pensar formas de melhorar isso, né? Com certeza. Uma outra questão que a gente vem levantando há algum tempo, indo nos eventos e tudo mais, que o pessoal está querendo identificar quais são os perfis dos profissionais na área de design de interação. Muitas vezes não sabe se a pessoa é júnior, se é pleno, se é sênior. Muita gente tem dificuldade de entender isso. Na experiência de vocês, eu acho que até mais o Thiago, que é uma pessoa que recruta pessoas para trabalhar com ele, como é que vocês enxergam isso aqui no mercado interior? Cara, eu tive uma experiência que talvez retrate isso. Eu tinha um job especificado, assim, briefado, né? E eu procurei nas plataformas de design alguns designers que eu olhasse a referência de trampo do cara e falasse, pô, quero. E comecei a fazer contato. peguei gente aqui e gente de fora. Peguei até gringo. E o que me chamou a atenção, assim, é o range de preço dos jobs, o quanto isso oscila, sabe? Eu acho que tem uma questão de autoimagem, assim, de você se enxergar cobrando aquilo, de referência também, sabe? Porque tinha gente super capaz, com uns jobs super bacanas, mas que não se valorizava, né? E também tem o inverso, tinha gente fora da curva, sabe? No sentido contrário, o cara que sem experiência, não sabendo precificar corretamente. Eu volto a falar, assim, na minha visão não é uma questão de interior capital, é questão de concentração. Sim. Com certeza, lá a gente tem um volume maior. Eu já fiz trampo com Freela fora, usando as plataformas de contratação, GetNinja, 99 e aí vai. Mas hoje eu consigo me sentir atendido aqui no interior. Acho que... Mas só pra... Eu fiz duas postagens de vaga no meu LinkedIn essa semana. Eu fiz de gerente de projetos e fiz de designer gráfico e web designer. Eu recebi em um dia 20 currículos de gerente de projeto. Eu ainda estou esperando as de design. Uou! Eu acho que essa diferenciação, você falou sobre ser júnior, ser senior e tal, para mim, eu acho que um jeito muito claro de ver isso é se você... A primeira conversa que você tem com o designer, chegar para ele e perguntar: olha, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer um site, quanto custa? Se a resposta dele não for depende, o que que você quer, ele já não é senior. Tipo, porque um senior ele vai parar e vai te perguntar o que que você precisa, o que você... um projeto. Ele vai identificar o seu problema, sua dor. Ele nunca vai falar assim: ah, é 5 mil. A não ser que ele seja muito bom e não tem tempo de fazer. Aí ele já deixa pra espantar mesmo. Já é pra você ir embora. Né? Pode ser usado como um artifício de já é um filtro. Entendi. Mas assim, eu acho que uma das coisas muito importantes, uma das primeiras coisas que o designer precisa te perguntar é exatamente isso. Pera, depende. Depende, porque eu não sei quanto trabalho eu vou ter que fazer. Você tá pedindo um site, mas às vezes não é um site que vai resolver o seu problema. Sim. Então, o bom designer, ele vai te perguntar: pera, você quer por que você quer um site? O que que você quer alcançar com esse site? O que que tá te incomodando? É porque todo mundo tem um site? Ah, é. Ah, então beleza. Então posso fazer um rapidão bonitinho aqui que não serve pra ninguém. Serve pra você achar que é bonito e beleza, sabe? É então, se a gente estivesse comprando um sofá, né? Exato. Tipo, vou comprar um sofá, ele só é bonito, não precisa sentar. Compra um, paga R$200 e no bonitinho que der por R$200 e é isso aí. Sim, sabe? Sim. Então, eu acho que essa é o indicativo. Seria um indicativo, só que você tem que ter esse contato pessoal com o designer. Porque e outra, né, do próprio designer também, ver que perfil ele se encaixa, né? Porque às vezes ele passou por alguma experiência e fala: poxa, eu já sou sênior. E às vezes não. Só que aí também tem o outro lado, que às vezes a empresa não tem também a vaga pro pessoal que tá começando, o júnior. Já sempre pede o pleno sênior. Então, tem os dois lados da moeda, né? Que é difícil identificar. Eu acho que aqui a gente começa a esbarrar em duas questões interessantes. Uma é a questão da precificação de projeto, que aí eu acho que a gente entraria numa outra seara aqui. A gente fez um programa do DGCast sobre precificação e a gente entrou em discussões, né? E é um tema que é um pouco polêmico, né? Porque não há consenso, exatamente. Você pode chegar a pensar maior procedimento interessante, que faz sentido, que é coeso do início ao fim, e aí vai chegar alguém e falar assim: não, isso não faz sentido pra mim. E beleza que não faz, né? Que bom, porque cada um daí tem a sua forma de pensar e de cobrar. né? Mas enfim, aí a gente entra nessa seara aí que ela é um pouco complexa. E uma outra questão que eu acho que é bem aterrorizante, assim, principalmente para quem está estudando, início de carreira, são as vagas de estágio para uma equipe inteira, né? Assim, você quer um estagiário que seja web designer, que trabalhe com tratamento de imagens, que faça diagramação, ilustração, aí se ele souber um pouquinho de HTML, CSS, é bom, né? Não é exigido, mas é bom. Aí ele, é bom também que ele saiba editar vídeo, fazer animação. E se ele souber gerenciar tarefas, tipo softwares específicos, aí então tá contratado. Só faltou o café, Roberto. Inglês é uma língua importante para ser falada, e se puder trabalhar os fins de semana também é importante. Então as pessoas colocam vagas, assim, essa vaga que eu tô brincando, mas eu vi uma vaga dessa para assessor de imprensa. Era uma vaga para estágio em assessoria de imprensa, e aí tinha que fazer tudo isso, cara. E eu falava assim, se você parar pra pensar, são coisas que tem a ver com a função do assessor de imprensa. É bom que ele saiba mexer no WordPress, por exemplo. Se ele souber HTML, ele vai saber mexer melhor no WordPress do que se ele não souber. Ok, né? Beleza. Eventualmente ele vai precisar fazer uma arte, alguma coisa pra uma mídia social, como assessor de imprensa, como uma equipe de assessoria de imprensa. Sim, ele vai ser bom se ele souber mexer nessas coisas. Fazer um vídeo, né? Aí vamos, faz um videozinho, né? Fazer um vídeo, vai ser bom. Uma animação, se ele souber fazer, maravilhoso, né? Aí eu acho que já foge um pouquinho. Gerenciamento de tarefas, de equipe, projeto, é uma coisa que em qualquer profissão é bom você saber, né? Só que é um estagiário. Ele tá começando agora no mercado. Como é que você quer que ele saiba tudo isso? E ele tá estudando jornalismo. Né? E no design a gente vê esse tipo de vaga também. Eu acho que da mesma forma como na internet moleque, né? Na internet Matagal, que era o webmaster, né? Não existia o front-end, back-end, designer visual. Existia o Flash. Isso aí, né? É frufru, é Nutella, né? Brincadeiras à parte, ainda bem que o mercado vai se especializando e vai se profissionalizando. Mas hoje em dia eu faço essa analogia com o mercado de mídias sociais. Hoje em dia você quer que a pessoa escreva, você quer que ela faça imagem, você quer que ela saiba de anúncios, você quer que ela domine o funil de vendas, e tipo, ela é só um estudante, cara, de design ou de marketing ou de jornalismo, né? Então a gente vê muito isso e assim, parte, né? Eu acho que aqui, não sei se alguém aqui, além do Thiago, está no papel de contratador, o Fabrício sei que está, né? Mas parte muito de uma questão, de uma noção até social, né? Do empregador, do que ele quer de um estagiário, qual que é a função, até pela lei. A lei a gente sabe que é meio, né? Assim, ela existe meio para segurar um pouco a barra. Né? Mas assim, ela tem alguns requisitos mínimos ali. O estagiário não pode ter, você não pode exigir experiência prévia do estagiário, ele tá lá, né, para aprender, né? Aí em semana de prova ele só faz 50% da sua carga horária, dá. Então tem várias coisas por aí que a gente, né, acaba não vendo, e parte disso de, bom, enfim, né, tem outras questões aí. Por outro lado, né, a gente também vê alguns locais, algumas iniciativas em que o estagiário entra e ele até é visto como um membro da equipe, que a gente poderia esbarrar na questão legal disso, né? Ele não pode ser, por exemplo, ele não pode ser responsável por uma ação que ele faz, né? Mas enfim, ele é visto como um membro, mas ele tá lá, ele aprende, você para, senta com ele, né? Fala, isso aqui é assim, assim, assado, não é assim desse jeito, porque funciona de um outro e tal. E aí realmente a pessoa entra num processo de crescimento, e aí, nesses casos, geralmente sai do estágio um profissional assim, tinindo para começar, né? Porque a gente, né, só vai evoluindo com o tempo mesmo, assim, tá, uns mais prodígios que outros, mas no geral a gente leva aí uns 10 anos para começar a engrenar a carreira e tal, né? Mas tem essas iniciativas também, e a gente deve valorizá-las, né? E evidenciá-las e tudo mais. Acho que isso tem um pouco a ver com uma certa informalidade do mercado, né? E aí, sim, acho que assim como o mercado de web, ele foi se formalizando e foram se percebendo funções diferentes de uma equipe. Ó, não dá para um cara fazer o visual, o front e o back, assim, até dá, e tem gente que faz e faz muito bem até, né? Mas se a gente puder dividir a equipe, principalmente para trabalhos em alto volume, assim, ou volume um pouco maior, vai ser mais interessante para todos, né? A pessoa vai ficar mais especializada naquilo, o produto vai ficar melhor acabado e vai conseguir produzir mais até. Acho que é uma acaba questão sendo de até uma experiência crise do mercado. Isso me lembrou até uma outra discussão, que até é o título do designer, né? Até a gente não sabe como se posicionar no mercado, né? Eu sou designer de produto, mas e aí? Eu sou UX ou sou UI? Ou sou os dois? Né? Será que dá para fazer tudo ao mesmo tempo? Será que se eu me especializar numa parte só faz sentido, né? Quer dizer, a gente pode levar essa discussão para outros níveis, sim, né? Sim, com certeza. E a necessidade vai falar alto nessa hora também, né? Uhum. Então, Alex, a oportunidade de grana vai determinar o seu nome, né? O seu título. O Fabrício queria fazer uma participação. Vou tentar aqui, desculpa. É, só esse ponto da participação, da contratação, é tanta putaria na hora de contratar. Tem outro termo, né, cara? Não tem. É uma suruba mesmo. E o que a gente vê lá, assim, é que isso vai condicionando os profissionais a ficarem extremamente especialistas em ferramentas e pouquíssimo domínio de processo. Processo de design como um todo. E aí, UX, UI, whatever, o que acontece que a gente experiencia muito é que é difícil contratar, não por questões de currículo, porque as pessoas, a gente entende também o contexto onde as pessoas trabalham, acho que isso molda muito, não tem que pagar conta, né? Molda o que tem que fazer. Mas o que acontece é que quando a gente, por exemplo, já aconteceu várias vezes, a gente vem desenvolvendo, enfim, você pede pra pessoa pensar um modelo de atendimento, por exemplo. O cara trava, buga, na hora. Porque ele tá acostumado a mexer no Photoshop, no Sketch, só isso. Entendeu? Então, aí eu, só pra não me alongar e devolver isso, então eu acho que isso é muito maléfico pro processo todo da profissão. É, prejudica a questão de como o design é visto como negócio. E aí, devolvendo para vocês, até para estimular a discussão, aproveitando que você está numa instituição de ensino também, todos nós que passamos, eu, por exemplo, o que eu aprendi a respeito de design, eu realmente aprendi na Web Matagal. Eu larguei minha faculdade de jornalismo, total. Nós somos agentes, podemos ser agentes dessa valorização do design. Quando o design for valorizado enquanto negócio, ou seja, eu enquanto empresa conseguir vender o design, eu consigo retroalimentar esse sistema, pagar salários justos, consigo criar eventos, consigo fazer tudo isso acontecer. Enquanto esse desafio não acontece, é difícil retroalimentar esse sistema. Então, duas questões para você, que eu queria ouvir a opinião de vocês, que eu respeito muito o currículo de vocês, é como que vocês veem o nosso papel nessa parte cultural do mercado, sendo que nós estamos especialistas em técnica e na parte ferramental. No geral, overall, eu acho que a técnica, o cara sabe mexer em ferramenta. E tá tudo bem, ninguém é culpado disso, mas como que vocês veem nesse processo de profissionalização? E o segundo, como que uma instituição de ensino pode agir melhor nesse processo de formar um cara que tá pronto para aculturar e não para fazer layout? Então fica essa daí e parabéns por tudo, tô muito feliz com o que tá acontecendo. Muito obrigado, Fabrício. Bom, agora a bomba é de vocês. Pega essa aí, né? Eu acho que é bem legal isso aí. Lá na Unifran, pelo menos, o que eu sentia muito é que foi mais uma exigência do mercado eles soltarem técnicos na ferramenta. Porque eu vejo que o que aconteceu lá, pelo menos quando eu estudei, e a gente conversava muito com pessoas que eram, por exemplo, da Unesp de Bauru, que era o seguinte: primeiro que a grama do vizinho é sempre mais verde, então a gente reclamava que faltava metodologia, faltava a pesquisa, e eles reclamavam que faltava o técnico, faltava o software. E aí eu acho que é mais uma questão, talvez, de tipo, pelo menos o porquê disso acontecer é o mercado da região. Eu sinto que é uma pressão, existe uma demanda de profissionais, e aí eles, assim como o usuário vai pelo caminho de menor atrito, o mercado também. Então é tipo, ele vai pra, ó, a gente tá precisando de designer aqui na região, vamos abrir a faculdade, porra, tá precisando de designer, vamos formar designer. Que a gente ensina? Vai nas faculdades, vai nas empresas e pergunta: que um designer faz? Porque eu não sei, eu sou o dono da faculdade, eu quero saber que você me diga o que seu funcionário precisa fazer, um designer. sei lá, ele precisa mexer no... Ô, João, do marketing, chega aí. O que, que um designer faz? Ah, ele mexe no Photoshop. Ah, então vamos ensinar a tucha Photoshop aí, na faculdade, e sabe? E aí temos um mercado. E aí temos um mercado. Pelo menos nessa parte de instituições privadas, eu percebo que esse é o primeiro passo. É, a partir do momento que esses profissionais não conseguem atender o mercado... Porque falta alguma coisa, falta essa metodologia, falta sair do software e passar para como encarar o problema, como encarar todos os problemas, é que é aí que as instituições começam a falar, opa, falta metodologia, falta fazer isso. E aí você começa a ver profissionais, tipo, é no momento que a instituição começa a ver que, sei lá, o Nesp de Bauru, que passa mais metodologia, tá um indicador deles que é a contratação de alunos que se formaram, tá tendo mais aluno contratado em posição mais importante do que os deles, é que eles vão, opa, pera, o que que tá acontecendo? Vamos analisar nosso concorrente aqui e vamos ver o que que a gente pode fazer. Eu acho que esse é mais ou menos o fluxo que segue, ou o fluxo que eu percebi onde eu estudei. Que a gente pode fazer? É, eu acho que é a conscientização. É, tipo, colocar a boca no trombone e falar que design não é só mexer no Photoshop. Tipo, ter mais encontros assim, porque a instituição privada acadêmica, ela não vai... Se ela tá vendendo, tenho medo de que ela não vai se importar muito. Porque se ela tá vendendo, foda-se. Sabe, tipo, tem aluno se matriculando, tem gente pagando aí, cara, não me importa, sabe, se tá formando turma, é isso aí mesmo, é nóis e bola pra frente. Se não tá formando turma, vamos abrir outro curso. Então, na verdade, não é de design que eles precisam, é de mídia social, sabe. Eu acho que vai ser eu acho que é muito uma questão muito cultural, né. A gente fazendo eventos assim, se reunindo, como você falou aqui, que vai demandar os profissionais partirem para esse caminho, e aí as empresas entenderem o que esses profissionais fazem, e aí as faculdades, a gente precisa formar profissionais para isso. Eu Sim. acho que é tudo uma questão de cultura, né? A evangelização do design correto. Fabrício, né? O Fabrício, eu vejo assim. O turn point aí, o ponto da virada desse negócio é resultado. Eu acho que a performance é matadora. É o que aconteceu comigo, o processo natural. Acho que é a dor. Então assim, o cara vai subindo o nível, ele vai aumentando o nível de exigência. Então não adianta ele ter o puta design cara fudido lá, um designer que monta o material num brinco, só que não tá performando. Mesmo que ele não tenha consciência das melhores práticas e do que significa o design como um todo, ele vai chegar naquela conclusão que eu cheguei. Puta, tem alguma coisa errada aqui, sabe? Tá errado isso aqui. E aí ele vai chegar na solução. Então, assim, aí eu acho que é o ponto de encontro entre esse trabalho de evangelização para ter informação suficiente para nutrir esse cara. Então, na hora que esse cara tiver... Meu, eu tô investindo em agência, eu migro para interno, eu contrato um time, eu contrato o estagiário, eu subo do estagiário para um profissional mais caro, eu subo para um profissional mais caro, um freela, uma consultoria, e a coisa não tá. Então, aí é a necessidade que vai fazer o cara chegar lá. Eu acho que é a regra de mercado mesmo. É o processo natural. Eu acho que nós estamos caminhando nesse sentido. Eu vou fazer o sentido inverso. Eu vou primeiro esboçar uma possível solução e depois dar uma reclamadinha mais um pouco. Alberto do mimimi. Se revelando, né, Alex? Quando você está no papel de convidado, se solta mais, né? Exato. Pede o cafezinho. Quando você me chamar lá, eu faço mimimi também. Mas enfim, eu acho assim, a solução passa, sem dúvida nenhuma, por nós, enquanto classe, e é isso que a gente está fazendo aqui hoje, se valorizar. A gente precisa se valorizar e passar a percepção do valor que um trabalho de design tem, um trabalho de um designer tem. Isso é fácil? Não, é muito bonito chegar a falar, discurso, mas é muito difícil na prática você chegar para um cara que estava pagando, sei lá, vai, 600, 2 mil reais num site, fala que ele vale 5 mil na verdade, porque você tá com um profissional, não sei das quantas, você vai levar um tempo, você vai fazer uma pesquisa, você vai fazer grupos com testes de usuário, etc, etc. Às vezes ele não quer tudo isso, fala, cara, e daí, né? Mas enfim, a gente precisa começar por aí. Porque assim, se a gente cobra barato, a gente não se paga, né? Assim, tem que parar pra pensar que cada hora que a gente trabalha, que a gente tá trabalhando, a gente tá gastando, pagando aluguel, pagando água, luz, internet, telefone, a gente tá gastando, né, nos 365 dias do ano, o IPVA do nosso carro, né, o combustível que a gente consome diariamente, cerveja. A comida que a gente come, a cerveja que é o mais caro, o lazer, né? Assim, a gente tá, tudo isso é um custo. A gente tá pagando o pacote Adobe, né? Será, talvez. Eu pago, viu, gente? Mas enfim, né? A gente tem uma série de custos. A gente vai trocar de computador de 2 em 2, 5 em 5 anos, que seja, né? A gente tem uma série de custos que, se a gente não põe no papel e não cobra por isso, pensa, putz, cada hora que eu tô aqui parado, eu tô gastando, tipo, R$60. Pra ficar parado, pra ficar sorrindo aqui com vocês, né? Ah, lá, R$60 foram, né? Então, se você não cobra por isso, ah, eu tenho um projeto pra desenvolver um site, eu vou gastar tantas horas, tal, tal, tal, e não botar esse preço, eu vou chegar no fim do mês e quem vai pagar essa conta pra mim? Né? É o cliente que vai pagar? É o cliente do cliente que vai pagar? É o meu empregador? Né? Não, sou eu, né? Quem, o boleto tá passando por baixo da porta lá da minha casa, né? Então, o primeiro passo é isso, conseguir colocar um valor que pague o mínimo que você gasta. É claro que, isso aí, novamente, vou chamar aqui o programa que a gente fez sobre precificação, que a gente fala sobre isso, acho bem legal, assim, pra um ponto de partida, para uma discussão. Mas, é claro, você não vai pensar só nos gastos, você vai pensar também num fundo de reserva, você vai pensar num lucro, vai pensar em imposto, tudo, né, para que você consiga não só se pagar, mas se pagar e prosperar, né, também. Então, o primeiro passo, eu acho bastante esse. Que mais que a gente pode fazer enquanto instituição de ensino, por exemplo, né? Eu acho que também a gente não pode... as instituições de ensino superior têm um papel fundamental, porque a gente está lidando com jovens adultos aí, né? E aí a gente já tem mais maturidade para lidar com algumas questões, mas se a gente for fazer uma análise mais profunda, algumas coisas deveriam vir já de ensino médio, ensino básico, como questões de gerência financeira pessoal, ou mesmo de projeção de carreira, coisas assim que na escola a gente passa ao largo. Totalmente ao largo. A gente vê lá as formações rochosas, as placas tectônicas, que, pô, legal pra caramba, conhecimento. Não, é sério, assim, eu praticamente gosto muito de história, sou apaixonado por história. Não valorizava isso na escola, né, mas hoje em dia... Oh, história, uma coisa que eu gosto muito. Eu dei valor em química no Breaking Bad. Acho bastante. Mas enfim, a gente não vê nada, né, de como lidar com as suas finanças ou como pensar uma carreira e tal. Alguns perfis profissionais têm isso mais acentuado, né? Geralmente o pessoal que trabalha com engenharia, eles pensam mais dessa forma, até direito, que o pessoal já pensa em fazer concurso e tal, né? Entre outras carreiras que nós, né, os famosos produtores de miçanga, né, que o pessoal brinca, o pessoal da área de humanas, comunicação, a gente tende a pensar menos nisso. Então eu acho que uma das coisas também é a gente começar a pensar mais nisso. E aí como que a instituição de ensino pode colaborar? Eu acho, né, em relação ao que o Renato falou, claro que a instituição de ensino particular, ela quer o lucro, ela quer se pagar e ganhar dinheiro com isso, né, o investimento, isso é inevitável, como qualquer outra empresa privada, ela vive em função do lucro. Mas também não é tão simples assim, processo de construção de um curso, porque você vai contratar profissionais, educadores da área que vão pensar uma matriz pedagógica que atenda as necessidades de quem? Do mercado, né? Vai atender as necessidades do mercado e tudo mais. E aí a gente vê instituições públicas trabalhando muito teoria e instituições privadas trabalhando muito software. Recentemente a gente recebeu aqui no curso de design gráfico da Barão a avaliação do MEC, né? O MEC volta e meia vem avaliar os cursos, dá uma nota e vê, ó, você pode funcionar ou você não pode funcionar. E um dos avaliadores era, putz, infelizmente eu não me recordo agora, mas é uma das federais do Rio. Eu não lembro se era a UF, né, Federal Fluminense, ou se era o UFRJ. Acho que era o UFRJ, né? Que, se for no caso, é a primeira escola de design do país, né? E. Oi? É a primeira, a ESD, né? Isso, a Escola Superior de Design, isso. Né? E fundada por ninguém menos que o Alexandre Bonner, né? Então, tipo, é só uma escolinha aí, né? E aí, tipo, chegou na hora, tem uma hora que eles conversam, eles visitam a instituição, aí eles conversam com os professores, coordenadores, administradores, e depois eles conversam com os alunos. Carol já deve ter passado por isso, né? Não sei se o Alisson, Tatiana, Camila, Murilo, o pessoal da Barão que teve essa experiência, e depois eles vão conversar com os estudantes. E nessa hora o estudante gosta de lavar uma roupa suja. sujo, né? Ah, porque acho que o Mac tá vindo aqui e vai solucionar todos os nossos problemas, né? Não nesse momento, né? E talvez não... Bom, enfim, né? Mas não é o... Não é o caso de questionar nem nada assim. Acho que tem os dois lados. Não nos cabe aqui entrar nesse mérito. Mas enfim, aí o pessoal começou a falar: ah, a gente teve pouco software. Eu só tive, sei lá, um semestre de Photoshop. Eu queria mais. Aí ele virou, tipo, ele devia ter uns, sei lá, uns 60 anos, 50 anos, no auge da sua experiência, encantadíssimo com os trabalhos produzidos pela galera, pelos estudantes. Ele falou: cara, lá na UFRJ a gente não tem disciplina de software. Aí o rapaz olhou assim: como assim não tem? Não tem. Tipo, mas como é que vocês aprendem? Se vira, né? E as duas coisas são importantes. Aí o pessoal faz assim, faz aulas de cursos de extensão, faz grupos de estudo para desenvolver o software e tal, por fora das disciplinas. Software é importante? Claro que é, né? Mas ele vai mudar, né? A gente usava o Corel, agora usa mais o Illustrator ou não, né? Mas enfim... software vai mudar uma hora, talvez, né? E a gente precisa se adaptar a isso, pensar mais nos processos, mas precisa aprender também, porque são as nossas ferramentas tem outra questão. Trabalho dia a dia. Tem até outra questão, Alberto, que o software hoje ele é muito intuitivo, né, cara? A primeira vez que eu abri o Sketch, cara, meio-dia já tava assim, lógico, eu não sabia tudo, mas o básico que eu precisava para trabalhar ali, iniciar um projeto ali. Já tava dava pra fazer. Semana passada... experiência também, né, Alex? Você já mexeu em vários softwares, sim, aí você consegue pegar um novo e... Exato, tem essa. Mas não só isso, né? Semana passada eu fiz um design sprint com... um workshop de design sprint com o pessoal da Sevna. São startups. Não tinha um designer lá, era tudo empreendedor. E, cara, eu mandei os caras desenharem no Adobe XD, no Sketch, no Figma. E os caras se viraram. Uhum. E não eram designers, né? Lógico que eles não fizeram um projeto que você vê, é um designer que fez, mas eles conseguem se virar, como você disse, é bem intuitivo. Então, de repente, você não precisa ter uma, né, com um foco muito forte em ferramentas. Até para fechando um pouco esse assunto que o Renato falou, eu me formei na Unesp e é exatamente como você falou, você não tem nenhuma disciplina de software. Então, o que que a gente fez para tentar descobrir como as coisas funcionam? A gente abriu uma empresa júnior. Então, a gente batalhou, conseguiu espaço, abriu uma empresa júnior, começou a trabalhar com projetos reais e a gente viu a necessidade do mercado. Então, de repente, não tem uma coisa, você tem que procurar como chegar até ali, né? Acho que é trabalho de formiguinha mesmo. Esses eventos são bons, mas é muito mais da gente correr atrás e tentar tapar as lacunas, né? Exato. A universidade realmente, quando você termina um curso feito na Unesp, que é o que eu posso falar, você termina o curso pronto para virar professor ou então pronto para fazer um projeto lindo acadêmico. Vai vender teu projeto acadêmico numa empresa para você ver. Não rola. Então você tem que fazer as coisas que, né, de acordo com o que o mercado precisa. A gente tinha uma pergunta ali no fundo. Pode falar. Boa noite. Sou o Anderson, trabalho na Rodonave. Eu não sou designer, estou aqui mais para entender, porque a gente está passando por um momento bem grande lá de transformação digital lá dentro da companhia. Eu estou liderando todo esse processo de transformação digital. E a gente está numa pegada muito forte, está todo mundo falando transformação digital, inovação, designer, designer UX, designer UI. Então eu vim entender um pouco desse cenário. Mas o que eu sinto falta no mundo corporativo, até dando um contraponto a essa discussão? Eu sinto muito falta de uma segmentação em relação ao design. Então, por exemplo, eu tenho um projeto lá extremamente complexo, que a gente está saindo de uma plataforma COBOL, né? Nossa! E a gente tem que trazer para uma linguagem nova, para uma linguagem atual que traduza a experiência do usuário. Então a gente tem um projeto gigante, é um desafio enorme que a gente tem pela frente, são mais de 50 mil horas de projeto. E qual que é o perfil que eu contrato? Design. Porque eu sei que designer é muito amplo. Qual que é a vertente, qual que é a característica profissional. Então eu sinto que do lado corporativo isso é muito vago. Porque o assunto designer, embora ele seja de longa data, ainda está vindo num contexto muito novo para a área corporativa. Então eu acho que essa segmentação e essa formalização, olha, de acordo com essa característica de projeto, o perfil do profissional ideal seria o perfil X ou o perfil Y. Isso não tem. Você tem que ir descobrindo por filho, por conversar com uma pessoa, conversar com outra, até que você chegue ao profissional ideal. Então eu acho que isso é muito vago e por isso que muitas vezes vem aquelas vagas bizarras, né? Ah, eu quero que o cara conheça isso, eu quero que ele conheça aquilo, mas na verdade nem eu, como, a pessoa que está contratando, sabe qual que é a necessidade. Muito legal. Como que você ficou sabendo do evento aqui? Na verdade, eu tô buscando vários eventos, né? Bacana. Eu conhecia a Imaginário e daí uma pessoa que trabalha comigo, o Gal Pro, cara, te inscrevi num curso. Oh, bacana. Amanhã você tem um curso pra ir. Fazer mais um, velho. Então a gente tá participando de eventos na Barra. Legal. É, exatamente por conta desse projeto enorme que a gente tá tocando lá na... Legal, seja muito bem-vindo à comunidade aqui. Eu acho muito legal. Perguntei porque a nossa ideia era justamente essa, né? Trazer o pessoal que é empreendedor ou que é de empresas para conhecer o ambiente de design. Você vê, né, a dificuldade em encontrar profissional ou simplesmente identificar qual profissional é adequado para a demanda que ele tem, né? Então, quem gostaria de tentar responder essa? Eu te vi na sua pele, né? E segui o mesmo caminho. Eu tive que... O meu processo de aprendizado seguiu esse caminho que você está seguindo. Participar de eventos, conversando, procurando explorar network, lendo artigos, pegando material na internet. Eu acho que como dá para ver aqui, é novo para todo mundo, né? E eu acho que quem está pensando... na vanguarda, quem está pensando em montar um projeto desse tamanho e não pode entrar defasado, não pode entrar já com algo, colocando algo no ar que já esteja ultrapassado, você tem essa preocupação, com certeza é isso que te incomoda, vai te obrigar a olhar lá para fora, vai te obrigar a olhar as melhores práticas, as grandes referências, que é o que a gente está fazendo aqui. Eu acho que esse tipo de discussão nós estamos esbarrando muito próximo da conceituação inicial, né? Então, assim, se pegar esses buzzwords, esses UX, UX, EX, né? UI. Quanto tempo tem? Entendeu? Assim, tipo, há quanto tempo a gente tá aplicando isso de uma maneira... Né? Então, se você pegar os conceitos de Lean Startup, desenvolvimento ágil, são coisas de muito pouco tempo, né? Assim, talvez até você encontre na literatura alguma coisa, mas aplicação prática no mercado a gente tem visto agora, né? Pegar, por exemplo, falando da minha área de negócio, Business Model Canvas, por exemplo, é de 2011, entendeu? O negócio, você pega o Lean Startup, veio na sequência, depois do o Customer Developer do Steve Blank, que veio na sequência também em 2012. É tudo muito novo, cara. Nós estamos aprendendo juntos, sabe? Eu acho que é um processo. Eu acho que a minha leitura desse momento é o momento... Nós estamos vivendo um momento da virada, assim, um momento de transição. Com certeza. Primeiro, Silvio, ficou sabendo, social media, cara. Seu nome mesmo? Anderson, obrigado por ter vindo, cara. É exatamente esse o intuito do XDA mesmo. A gente quer falar não só para designers, mas para quem não é designer também, entrar dentro desse mundo. Então, muito obrigado por ter vindo de novo. E da próxima, traga seus amigos também, da parte administrativa, que é muito importante. É tudo, como o pessoal complementando, é muito novo, e eu acho que isso a gente só muda realmente com cultura. Então a gente precisa ter pessoas que falem disso dentro das empresas, para as empresas também entenderem isso e começar a buscar as pessoas certas. Eu acho que só assim a gente vai conseguir mudar esse cenário, digamos assim, né? Eu acho que a presença do Anderson aqui é muito interessante, né? E parabenizo vocês da Rodonaves por estarem fazendo essa busca, né? Vocês estão indo além do que vocês tinham em mãos, vocês estão indo buscar, e o Renato comentou aqui comigo que vocês já estavam em outro evento outro dia também, então, ou seja, vocês estão aí realmente envolvidos com essa questão. E mostra também, né? A gente estava aqui novamente, olha o designer fazendo mimimi, né? A gente estava fazendo mimimi, vaga de estágio exige muita coisa, mas também a gente não esclarece para o mercado, né? Então, isso. Sua contribuição é excelente nesse sentido, para abrir um pouco o nosso olho, assim, sabe? A gente também é responsável por isso, e talvez os maiores responsáveis, não os maiores, mas vai, tipo, numa escala igualmente, né, proporcional. Então, acho que uma das funções do XDA também é começar a esclarecer, né, o que faz o designer, sei lá, para web, ele faz isso, isso e aquilo. Ó, não contrate ele para fazer aquilo outro. Né? E o designer gráfico? Ó, o designer gráfico ele vai fazer isso aqui, ele faz diagramação? Faz, legal. Ele pode fazer tratamento de imagem? Sim, ele faz tratamento de imagem. Mas ele vai mexer com HTML? Não, ele não vai mexer com HTML. Então, você está procurando web designer e assim por diante. Né? Então, a gente começar assim, também não adianta a gente achar que a gente vai fazer uma campanha na Globo e que aí todo mundo vai saber o que faz cada um dos cargos do design, né? Mas a gente vai ter que, de alguma forma, se envolver com isso também, colocar isso como uma missão, uma meta, né? Com certeza. E aí eu acho que você falou, é cultura mesmo, é a gente ir se introjetando, né, nos pontos onde a gente atua. Hoje em dia a gente vive numa época muito polarizada, né? Em que qualquer tipo de discussão ideológica vira um fla-flu, né? Uma disputa de times de futebol. E isso nos leva a pensar que a gente precisa se mobilizar de alguma forma, né? Porque a gente não pode deixar o mundo ficar dessa forma. O mundo tá feio, né? A coisa tá difícil de encarar. É tão difícil de encarar que muitas vezes a gente prefere ignorar. Fingir que nada disso tá acontecendo, porque se você for bater de frente, você vai apanhar, aí você vai se envolver em discussão na internet, vai vir bot te massacrar, né? Te fazer ir pra terapia e tal. Te xingar e tal. Mas o XDA, ele também é um movimento social e político, né? De a gente se colocar enquanto profissional no mercado, enquanto alguém que está sofrendo com a desvalorização e não quer mais engolir esse tipo de coisa, né? Então, se colocar dessa forma. Ao mesmo tempo, saber que a gente está se inserindo num sistema, e aí vem a contrapartida do Anderson, que, né, novamente, achei fantástico, assim, uma contribuição que até dá uma virada, assim, na conversa, né? Para que a gente veja, né, que precisamos fazer algumas coisas para se inserir, né? Tem que aprender a jogar o jogo e para ver se a gente faz algo a nosso favor, né? Com certeza. Bom, Anderson, tentando talvez um pouco responder a sua pergunta, e designers que estão procurando emprego aí, não me matem, mas você não necessariamente precisa de um designer. Joguei. Porque é o seguinte, pela fala que você teve, percebo que talvez a dificuldade que você tem é um pouco de gestão do projeto, saber o que vai fazer, saber o que precisa fazer. Então, assim, a gente já tem um movimento legal que é do design thinking, que é o pensamento do design para resolver problemas. Então, você pode procurar pessoas, administradores, gestores de projeto que tenham isso no currículo, que trabalhem com design thinking, que trabalhem com o Lean, o processo Lean de empresas. Ou você pode procurar designers, seniors, nesse caso, e aí a gente volta naquela do que é um designer sênior. Com esse perfil que já geriu projetos, já criou processos, já tentou gerir processos, já gerenciou pessoas, porque você tem um problema que precisa resolver. Só que ninguém sabe ainda como ele vai ser resolvido. Então, assim, você pode pegar um administrador que tenha a mente aberta para poder olhar isso, talvez através de uma forma, de uma metodologia do design, para encontrar essa solução, ou pegar um designer que esperamos todos que tenha o design thinking, porque para ele precisaria ser só thinking, né? Que ele já é o designer. Mas que tenham alguma experiência em gestão de projetos, em gestão de pessoas, porque se é grande desse jeito, que você comentou 50 mil horas calculadas aí de trabalho, você vai precisar de alguém que já tenha tido uma experiência prévia para poder te ajudar, que é bastante coisa. Isso. Então, na verdade, a gente já tem bem definido. A gente está saindo de uma metodologia tradicional, vai ficar absurdo. Então, o que as empresas estão buscando hoje? Ela não quer mais ter aquele projeto simples. Eu vou pagar tantos milhões e vou demorar 3, 4 anos para ter resultado. Então, a gente está saindo exatamente de um cenário desse. Dá para partir para um cenário ágil. Então, dentro desse cenário ágil, eu vou ter uma camada de desenvolvimento muito grande. Daí entra o papel do designer. cara, eu tenho que fazer que isso seja a melhor experiência do usuário. Uhum. Isso a gente tem bem definido. Isso é um... hoje você já tem um designer no time? Não, a gente vai estruturar tudo para ter... Para receber essa pessoa. E daí entra a dúvida, né? A gente tem que ter um designer só para interface, um designer para experiência, um designer que faça o papel dos dois, né? Aí entra um outro aspecto. Eu vou ter também uma célula de inovação. Vai estar olhando tanto a questão disruptiva como a questão incremental. Então eu também tenho uma célula só voltada para isso. São duas vertentes. Sim. Um designer só para inovação, um designer só para desenvolvimento. São dúvidas que a gente tem um pouco de dificuldade ainda. Tá. Concretizar o modelo para saber o que eu preciso efetivamente em termos de design. Ah, eu te digo que depende. Depende. Depende, porque, tipo, uma abordagem que você pode seguir dessas tecnologias ágeis é contrata um e vê o que que vira. E vê qual que é o impacto que ele vai ter. Se ele tiver um impacto legal, contrata outro e vê o que que vira. Sabe? E depende também de, por exemplo, de orçamento, de budget. Tipo, eu não sei qual é o seu budget pra isso, então se você não me der budget, eu falo, contrata um de cada e monta uma equipe infinita. Lá. Então assim, o que você pode fazer? Monta esses impeditivos, coloca os impeditivos primeiro, vê até onde você consegue chegar. Eu tenho tanto de dinheiro pra contratar. Aí eu tenho, sei lá, eu tenho tanto de prazo pra atender. Eu tenho que responder para os meus superiores que eles só entendem em receita gerada. E ver qual que é o impeditivo maior, ver por onde você tem que se preocupar mais e começa a partir daí. Se eu tenho receita gerada é o principal, então talvez entregar uma experiência melhor é o maior sucesso, né? Então, peraí, não vamos economizar, vamos chamar uns caras bons, vamos contratar, tipo, o cara mais foda do mundo pra vir aqui nos ajudar, sabe? Porque se ele resolve o problema, não foi caro, foi apenas custoso, sabe? Ele não está sendo caro, ele está sendo custoso só. O que que é caro, né? Porque, por exemplo, uma Ferrari, tipo, pra mim, que não preciso andar no autódromo, pra mim ela é cara, porque ela não tem necessidade de existir pra mim. Mas se eu tenho muito dinheiro, eu sou um milionário e eu só quero um carro pra pagar de gatão e tenho dinheiro, ela vai ser custosa, ela não vai ser cara, porque ela tá atendendo as minhas necessidades de falar que eu sou fodão e tenho muito dinheiro. Ela tem uma função aí. Ela tem uma função ali e que tá sendo cumprida. Uma sugestão é inverter o processo. Pelo que você falou, você deve estar tentando desenhar o processo e encontrar pessoas que se enquadrem dentro desse processo. Existe uma visão, uma leitura sobre o processo desenhado de acordo com o capital humano, de acordo com a pessoa que você encontra. Então, eu acho que se você abrir um pouquinho o escopo, tentar procurar as pessoas que se enquadram para te ajudar a montar o processo. Então, porque senão você vai passar muito tempo tentando setar o processo e depois muito tempo para achar a pessoa que cabe dentro daquele processo. A gente está indo nessa linha. Está visitando alguns grandes players que estão trabalhando com inovação, Algar, Magazine Luiza, Stefanini, até para pegar o modelo. Aproveitar, tá indo no caminho certo. Aí traz alguém que vai ajudar a construir o modelo. Peça ajuda, tipo, cola no... Se é tão grande assim, bate um fio pro Luiz Alebs e fala, posso visitar vocês um dia aí? Vamos ver aqui como é que vocês fazem. Ele vai num evento todo dia, você não viu? Maravilha. A gente que agradece. Pessoal, a gente tá terminando já. Pela gente, a gente ficaria aqui até... Opa, tem sim. Vai, pode fazer. Eu queria uma pergunta mais da área didática, assim, do design de interação, de todos esses designs. Eu sou da área do branding, né? Ou pelo menos eu me considero. E muito do que se tem como processo dentro do que é o design de serviço, ou mesmo o UX, ou até, sobretudo, né, o design thinking, eu sempre considerei como, de alguma forma, parte do branding, assim, né? E até tenho escrito ultimamente, penso até em concluir um livro a respeito disso, mas porque acho que as coisas fogem, fica muito, tem áreas que se conectam muito e aí se perde onde começa uma e termina a outra, é muito do que a gente está falando aqui. E eu vejo muito disso na minha área, assim, né? Então, uma pergunta que eu queria fazer é: a gente às vezes, não tome como uma provocação talvez, mas não como uma, né, uma crítica, assim, não teria que definir melhor para as pessoas, né, para os terceiros, para os clientes, para os nossos próprios, para quem a gente ensina, enfim, aonde começa uma coisa e termina outra, para não virar uma bagunça geral, assim, no sentido de tudo ser tudo, porque quando tudo é tudo, né, é nada, né? Então... Muito obrigado, Augusto, pela pergunta, e a bola está com vocês. Eu acho, sim, a gente precisa fazer, né, esse processo de delinear mais claramente onde começa um, onde termina outro e tal. E também eu acho que existe uma parte, duas coisas. Uma, que às vezes mesmo entre nós, né, profissionais, professores, estudantes de design, a gente tem dificuldade de definir exatamente o que é o branding, o que é o design de experiência, o que é o design de interface, etc, design de interação, o próprio termo, né? Eu mesmo utilizo muito mais design de experiência ou experiência de uso do que design de interação, mas basicamente ali, né, qual que é a diferença? É difícil definir, né? E eu tenho usado muito uma frase que o Alex falou outro dia, que eu achei fantástica, que é: o design thinking, na verdade, é um nome novo para uma coisa que já existe faz tempo, o design, né? Tipo, o processo de você pensar de forma projetual, né, e repetir, fazer iterações, se não der certo, começa novamente, busca um ponto inicial em que a coisa estava funcionando bem, mas depois não se materializou de forma interessante, é algo que é, pelo menos desde que o design começou a ser pensado enquanto design, principalmente ali a partir dos momentos de vanguarda do século XX e tal, né, culminando na Bauhaus, nova tipografia, etc., o design ele pensa dessa forma projetual. E aí eu acho que tem um quê de um marketing que às vezes é legal para vender, mas às vezes pode ser nocivo, porque a gente fica inventando nomes, né, para falar, ah, agora é o branding, agora é o design thinking, agora é UX, sabe? E aí, tipo, a coisa é mais ou menos a mesma coisa mesmo. Então, assim, eu acho que pra gente fazer essa análise, é uma das coisas que a gente busca fazer nos projetos de iniciação científica, é definir o que diabos é esse tal desse UX aí. O que é o UX, cara? Até onde ele vai, até onde ele morre? E assim, as definições são diversas, né? E muitas vezes se confundem, né? Outro dia, aí vou sair um pouquinho do tema do design propriamente dito, mas eu participei de uma banca de TCC que era sobre coaching, né? E coaching é uma coisa que tá em alta no mercado e, por outro lado, tem um preconceito gigante, né? Porque, coaching, essas coisas, é pilantra, né? Tem um pessoal só querendo se aproveitar de você e tudo mais. E aí, buscou-se, dentro de um contexto acadêmico de pesquisa, né? É, assim, tem o marketing, você falou, também sofre desse preconceito, né? Imagina o coaching, né? E aí ela buscou de forma bastante séria, né, conceitual, o que seria o coaching e como que ele pode ajudar no processo de gestão de pessoas em uma empresa. E a pesquisa era interessantíssima, tinha assim 20 páginas, né, uma monografia muito longa, mas aí quando você começa a ver as definições de coaching, né, você começa a ver ali, né, vou ver se eu consigo me lembrar de algumas agora, mas você buscar ali na equipe as suas características pessoais, como que elas podem se desenvolver para melhorar o individual e o todo também, como que isso se conecta com os demais atores, onde está inserido e tudo mais. E aí você fala, não, legal, então isso aqui não merece preconceito, né? Isso aqui merece ser bem visto. E quando você pega teorias de gestão clássicas, assim, de gestão de pessoas mais consolidadas, elas vão, pelo menos assim, as mais recentes, vão estar falando a mesma coisa, ou quase a mesma coisa. Então, é preciso fazer, de fato, esse mapeamento de ver quais são o que define o branding. Eu sei que eu estou respondendo de uma forma muito mais abstrata e conceitual do que, né, chegando aqui no X da questão, mas é preciso fazer, porque de fato, existem várias definições, e dois, elas de fato se mesclam, né? Existem muitas características que permeiam todas essas atividades e que talvez seja o que define design, talvez o que nos une do designer de moda, do designer de produto, porque tem ali algumas coisas base, né, que sustentam as diferenciações peculiares de cada uma delas. Sabe uma coisa bem prática, e aí entra no que o Renato estava falando sobre senioridade, né? E eu vi o Silvio fazendo e outro profissional fez outro dia comigo. Deixar claro os limites, né? Então, por exemplo, eu tinha um job, eu consultei o Silvio sobre o job e ele falou, cara, eu te indico outro profissional, esse job eu não faço, sabe? Não tô estudando mais isso, não tenho interesse em trabalhar nessa área, eu vou te indicar outros profissionais. Eu acho que isso exige uma puta senioridade, uma maturidade de recusar uma oferta de trampo. Outro dia um profissional lá na empresa falou, cara, eu só trabalho com um projeto em 3D, assim, sabe? Bem específico mesmo, e agradeceu, foi embora, sabe? E, tipo, não tinha o que fizesse. E o cara, ele tinha o design gráfico, ele fazia um papel de design gráfico muito bem feito, mas não era a dele. Eu acho que é bem prático, bem simples, mas se cada um já conseguir se posicionar, já ajudaria bastante. É muito importante essa honestidade, né, e maturidade também, né? A pessoa realmente não querer abraçar o mundo, e às vezes ela vai pegar um trabalho aí com você, por exemplo, ele quer trabalhar com usabilidade, mas ele pegou um trabalho com você do gráfico, possivelmente ele não vai te atender muito bem, porque ele é uma coisa que ele não quer fazer, né? Então, é muito importante que todo mundo que tá aqui hoje pensar, é realmente isso que vai me dar prazer em fazer? Será que é isso que vai me motivar a levantar todo dia de manhã no espelho e falar, não, é isso que eu quero fazer? Então, vale esse questionamento, né? Pra ver onde a gente tá no nosso caminho. É, por isso que é importante, até o que o Alberto falou, a gente entender de finanças pessoais, né? E a hora que você tem tranquilidade financeira, você tem capacidade de falar não para alguns trabalhos. Se você tá ali sempre no perrengue, tendo que pagar a conta, tá apertado, você vai falar sim para um monte de trabalho, até os que você não gosta. Então, por isso até eu brinco. Até acho que no outro Imagina Café eu falei bastante sobre isso, né? Falei, cara, você quer ser freelancer? Arruma tuas contas primeiro, né? Exato. Faz teu colchãozinho ali para você ter tranquilidade para trabalhar, né? Com certeza. Faz um cursinho de administração pra conseguir ajeitar essas contas. Exato. Mas sobre separar também, tipo, vai da gente, né? Acho que é o que o pessoal falou aqui. Vai da gente também setar limites, porque as definições estão aparecendo aí e todo mundo tá tentando cunhar um novo termo sempre pra falar assim, fui eu que inventei esse termo, sabe? Eu tenho visto isso com, por exemplo, Dark Patterns, que estão falando agora, que é só um jeito de falar design de cuzão, basicamente. Que é pra, tipo, enganar as pessoas a comprar, sabe? Você não precisa inventar um nome pra isso. O Elixir, assim, que o cara vendia no Faroeste. Porque Dark Patterns. Mano, você tá sendo um babaca, é isso. Você tá querendo ludibriar as pessoas, sabe? É. Então é só da gente, em questões de termos e definições, vai do momento. Eu acho que é um termo da design. O hack? Pode ser, você tá hackeando a administração com design, você tá hackeando o processo com design, sabe? Você pode usar em qualquer momento, sabe? Então é do momento de você falar. Eu sou UI, então eu faço UI, eu faço interface, e deixar isso claro. Às vezes, talvez tentar de abreviar as coisas, parar de abreviar um pouco as coisas e deixar em português pode ajudar, porque fica mais claro. Tipo, olha, eu sou designer de interfaces. Designer visual, né? Eu sou designer visual. Olha que palavra clara, né? Eu sou designer visual. Ah, o que você faz? Cara, eu tenho conhecimento abrangente, talvez não específico, mas abrangente de tudo que é do âmbito visual. Então, eu vou te ajudar com o visual. Sou designer de interfaces. O que você faz? Eu faço interfaces. Tipo, qual que é a primeira coisa que vem na sua mente quando você fala interface, sabe? Então, assim, utilizar disso pra descrever a si mesmo, os designers fazer isso. Agora, externamente, outras pessoas ajudarem a definir melhor, eu não vejo como tem isso. Eu acho que é uma coisa que parte da gente. de como se posicionar no mercado e esperar que o mercado comece a entender que aquela é a palavra certa, aquela é a palavra-chave. O problema é que hoje todo mundo tem que fazer mídia social e tem que ser encontrado. Então você vê, eu sou o designer de produto e UI, UX, visual, designer em T-shaped, motion. Versatile, motion, graphics, branding, sabe? Porque o cara quer ser encontrado, né? Então, eu acho que isso aí é mais uma... E eu acho que não é só o design que sofre disso, então todas as coisas podem trazer, todas as áreas podem trazer, que é a tagueação da mídia digital, né? E você usar a palavra-chave para ser encontrado. Então, tipo, caímos aí na armadilha de ser encontrado pelos termos. Sim, era desenho industrial, né? Mudaram, enfim. É isso que eu ia falar. Quando eu me formei, eu era desenhista industrial, projetista de produto. É. Então, quer dizer, nem eu mais sei o que é isso, né? Exato. Então, que pessoal, bom que mudou. Identidade, né? O que eu sou? Eu acho que pra finalizar, vou fazer a pergunta mais clichê desses eventos que a gente vai por aí, a gente vê. Eu vou trazer pra cá também, pra abrir o capítulo. Para vocês, qual que é a definição de inovação? Acho que nada mais clichê que isso, trazer isso para um evento. É a nossa última pergunta. E antes de vocês responderem, foi muito legal a participação do pessoal, porque várias perguntas que eu ia fazer, vocês iam fazendo, eu já ia arriscando aqui. Falei, poxa, nem preciso fazer, né? Mas essa é a ideia mesmo do XDA, é que o pessoal que está assistindo não só receba a informação, mas também interajam com o pessoal aqui, pelo menos nesse formato que a gente fez. E aí eu passo para vocês aí agora. Eu vou responder primeiro, que acho que a minha resposta vai ser a mais curta. Acho que vocês estão mais aí no lugar de fala para falar, mas inovação eu vejo como você resolver problemas, né? Resolver problemas. Você tem um problema aí, você vai buscar uma forma de resolvê-la de um jeito que ainda não foi feito, né? E que possa ser aplicado para muita gente. Mas tenho certeza aí que vocês vão debulhar. Vou falar rápido porque vai acabar. Vão sobrar uns dois termos aí só. Não, eu acho que é difícil de definir assim facilmente. O que me chama a atenção é que eu acho que a inovação ela é muito mais abrangente do que a gente tenta ou a gente acaba associando a, né? Então muitas vezes a gente acaba associando inovação à tecnologia só. E acho que é muito mais abrangente que isso. Você pode inovar de maneira incremental em processos, você pode inovar na comunicação, você pode inovar em uma série de outros aspectos e não só tecnologicamente. Então acho que quebrar esse paradigma da inovação como algo associado diretamente, obrigatoriamente à tecnologia. Perfeito. Eu não vou falar nada porque eles já falaram que eu ia falar. Mentira. Cara, é difícil de responder, talvez sem um escopo. Porque é a mesma coisa que você perguntar o que é design. Exato. E aí a gente tem todos esses termos de design de UI, de UX e tal. Mas assim, é resolver o problema também. É tipo, você trazer uma informação, trazer alguma coisa que antes ali não existia. Então não importa como, não importa se é usando um jeito que sempre existiu, porque aquela solução não existia ali ainda, sabe? Então mesmo que seja talvez incorporar processos de outras áreas também, isso pode ser inovação, como por exemplo administradores ou outras áreas além do design estão inovando a usar o design thinking. Então é incorporar conhecimento de outras coisas e gerar coisas que antes ali não estavam. Concordo também. Silvio? É a minha opinião também? Não, eu acho que assim, inovação, cara, é resolver os problemas de uma maneira que eles não eram resolvidos antes, sabe? E às vezes tá assim, muito perto, né? Às vezes você ouvindo o usuário, fazendo teste, você descobre coisas que estavam ali na tua frente e você não enxergava. E muitas vezes, antes de fazer o teste, teu ego impedia você de enxergar, né? Então eu vejo isso na prática com empreendedores, né? Os caras chegam cheios de certezas, passam no final da sprint e já não sabem mais o que eles estavam fazendo ali. sabe? Uhum. Primeiro e segundo dia tentando entender o problema, tá cada um olhando para um lado. Chega nos últimos dois dias que eles já estão prototipando e testando com os usuários, eles já encontraram uma maneira de inovar, né? Então, e aí a coisa vira iteração. É, e aí você começa a inovar e você começa a perceber que você está inovando a cada ciclo, né? Então eu mudaria de inovação para micro inovações, assim, uhum. Né? Cada rodada você descobre uma coisa nova e a hora que você vê, você criou uma inovação completa, sei lá. Show de bola. É, mais alguma pergunta? Alguém? Boa noite aí, parabéns pelo evento. Desculpa, no final eu queria fazer uma colocação sobre inovação. É, eu concordo com o Silvio, acho que inovação é basicamente, você pode dividir inovação em duas frentes, acho que uma é o que o Silvio falou. Você tem as micro inovações, então você resolve algo de uma forma que ninguém viu. Normalmente inovação está ligada à eficácia, então você cria, por exemplo, um processo melhor, aproveita melhor os recursos, é isso que a gente vai mais ver normalmente. Existe outro tipo de inovação que às vezes o pessoal troca de nome, mas também é inovação, que é chamado de inovação disruptiva. Essa inovação ela é um tipo especial de inovação, porque normalmente ela mata alguma coisa, por isso que ela é chamada de disruptiva. É, por exemplo, a Kodak inventou em 1976 a foto de câmera digital, só que ela não apostou na curva exponencial de desenvolvimento da foto digital, e a Kodak faliu em 2012, na época que o Facebook estava comprando o Instagram por $1 bilhão e com 13 funcionários. A gente visitou o Instagram esses dias, o Instagram agora tem 200 funcionários. É, então, de repente, uma empresa não centenária, mas quase, aí, como a Kodak, morreu por conta de uma inovação que ela não percebeu e que a matou, que foi a foto digital. Então, a gente vê várias outras, o próprio Uber é uma tendência, assim como outras inovações, a matar alguns segmentos, Netflix e tantos outros aí. E aí, lembrando o colega que eu esqueci o nome dele, mas que ele estava falando da Rodonaves, da questão da transformação digital, uma coisa que a gente viu lá, a inovação disruptiva tem caminhado nessa linha. Se você pegar o Uber como exemplo e desmembrar o Uber e se perguntar o que é o Uber além de um aplicativo, se você olhar por trás do Uber, além do aplicativo e do negócio, que tem um valor de mercado de $50 bilhões, o Uber, por trás dele, ele tem funcionando o Google Maps, ele está hospedado num cloud da Amazon, ele tem o Twilio para comunicação, ele tem o SendGrid para e-mail e ele tem o Trendstone, se não me engano, para sistema de pagamento, que o pessoal nem conhece muito aqui no Brasil. Então, se você olhar por trás do Uber, ele é uma rede de serviços interconectados que gera um novo serviço, que é o Uber, que tem causado tanto desconforto para os taxistas aqui no Brasil. Tá, então, só queria fazer esse adendo. Não, aí de finalzinho. Valeu, gente. Seu nome mesmo, é? Seu nome? Eu sou o Reginaldo, eu sou o diretor de IA e de inovação do Grupo SEB. Muito bom, Reginaldo. Obrigado, eu acho que a sua colocação é perfeita mesmo, não tem mais o que agregar. E que legal que todo mundo está engajado com inovação, que a gente pode partir para esse lado também nos próximos, né, XDAI. Pessoal, a gente está terminando então, encerrando. Eu queria agradecer muito a presença do Alberto, do Renato, do Thiago, de todo mundo que veio aqui hoje. Eu acho que só assim a gente consegue implementar uma cultura, pessoas ouvindo e pessoas também, como você mesmo disse, evangelizar esse negócio do design de interação. O XDA é um parceiro nisso. A gente vai fazer mais eventos, esse é só o início da abertura do capítulo. A gente quer contar com parceiros como o próprio Fabício aqui da WHF, a gente quer contar com a Imaginário, quer contar com a Barão. É importante frisar que o XDA é um evento sem fins lucrativos, então é realmente na intenção de trazer essa cultura aqui para Ribeirão e região. Então, muito obrigado pela presença de todos e uma boa noite a todos também. Valeu, boa noite. Obrigado.